Panorama Agrícola para 7 de outubro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje, quinta-feira, 7 de outubro. Lá fora, a lua é nova. E o ditado de hoje é: a educação começa em casa. Hoje, quinta-feira, é dia de Panorama Regional. Você confere também: Concórdia lança curso de processamento de frutas e hortaliças. E na entrevista de hoje, fruticultura o ano inteiro. Saiba como na entrevista de Eonir Malgarese no Alto Vale do Itajaí. Uma dica que pode mudar o seu dia. Passe a banana na farinha de trigo antes de fritar. Assim, ela não fica encharcada de gordura. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. O Centro de Treinamento da EPAGRE de Concórdia vai realizar, no período de 25 a 29 de outubro, um curso de processamento de frutas e hortaliças. O valor da inscrição, R$ 260,00, para técnicos e agricultores do estado. E para técnicos e agricultores de fora de Santa Catarina, R$ 360,00. Informações pelo e-mail cetred@epagre.sc.gov.br ou pelo telefone 49-3442-9144. No programa do curso de processamento de frutas e hortaliças, conteúdos como aspectos da industrialização, boas práticas, processos e conservação, processamento de hortaliças e frutas, problemas na industrialização, rotulagem e armazenagem, custos de produção e legislação. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. É possível ter todo dia na mesa uma fruta nova, gostosa. Que tal colher frutas durante todos os dias do ano? De várias espécies, diferentes cores, aromas e sabores. Tudo é uma questão de planejamento. O engenheiro agrônomo Irineu Schilter vai mostrar para a gente como, numa pequena área, é possível se ter um cardápio bem variado de frutas. Irineu é extensionista da EPAGRE no município de Rio do Oeste, na região do Alto Vale. Ele explica que para ter frutas o ano inteiro, é preciso, em primeiro lugar, conhecer as diferentes variedades disponíveis no mercado e fazer uma combinação entre elas, respeitando a época de produção. Por experiência própria, nós temos produzido, aqui inclusive na propriedade, a gente tem feito isso, eu colho laranjas, digamos tangerinas, a partir do dia 15 de fevereiro eu já colho as primeiras tangerinas e posso colher a cada 15, 20 dias um tipo de tangerina ou laranja diferente, porque elas têm os diversos períodos e isso depende exatamente das características das variedades. Por exemplo, em tangerinas eu posso pensar numa tangerina Miyamoto, numa tangerina Okitsu, numa Ponkan, numa Clemenulis, que é um lançamento novo que a nossa estação da EPAGRE de Itajaí inclusive lançou. Bom, aqui além dos citros, você tem várias outras espécies. Como é que ficou essa combinação? Aqui, como se pode ver, eu tenho 20 e tantas espécies de laranja. Tenho 20 tipos diferentes de cultivares de pêssego. Tenho 5 tipos diferentes de ameixa. Tenho 2 tipos de caqui. Tenho 2 tipos de figo. Tenho uma coleção, a parte de uvas também. Tem a jabuticaba, então tu tem exatamente uma combinação excelente, né? Uma variedade boa, né? De frutas. Né? E não tem problema de plantar uma espécie próxima a outra, competição, em relação à competição, não há esse problema? quanto mais diversificado nós fizermos o plantio de um pomar, melhor, porque nós vamos ter insetos diferenciados, insetos amigos, insetos, como diz outros, inimigos. Não vamos, são todos companheiros, nós temos que entender. Não é? E há um controle natural, quer dizer, disso aí. Né? Uma planta sombreia, tem umas plantas que vão madurar mais cedo, outras vão estar mais tarde. Né? Então, é por isso não há esse problema de estar misturando isso aí, é muito melhor. E, além de que, se eu tenho um pomar que eu quero para abastecer a família, ou ter o autossustento, ter frutas aí o ano todo, é importante que eles estejam perto de casa, porque eu posso acolher, né? Não ter dificuldade. Ah, chega de manhã cedo, né? Com o sereninho bem molhado, né? Colher um cachinho de uva cedo, ou apanhar um quilinho de ameixa ou pesco de manhã cedo, não tem coisa melhor. Ao iniciar, é aquela recomendação clássica. Para ter uma ideia clara, consulte um técnico, faça uma análise de solo inicial, quer dizer, cada espécie tem a sua exigência, né? E daí nós podemos ver. Agora, não precisa, num pomar caseiro, sofisticar muito, tá? Muita coisa tal. É aquela questão básica, né? Manter um pomar, como nós estamos vendo aqui também, sempre coberto, roçado, não há necessidade de estar aí lavrando, gradeando, limpando, tal, tal. Vamos usar, como nós usamos aqui, a roçadeira. Vamos esquecer dos herbicidas, os venenos, que isso não serve, né, para um pomar. E aí, são esses os cuidados básicos. Isso aqui é uma tela, como estão vendo, antigranizo, né? A malha fina aqui, que evita a entrada dos insetos que, na época que a uva está começando a ficar madura, começa a atacar a uva. É um grande problema. Na safra passada, 2 anos atrás, eu consegui colher desses 2 pés de uva, meia dúzia de cacho. Digo, não, esse ano eu vou mudar a estratégia. Aí pensei exatamente nisso, fiz aqui, ó, uma tipo de uma cobertura? De uma cobertura, uma capela, né? Uhum. Isso se coloca no período em que a uva começa já a madurar. Antes disso não se coloca, né? Se coloca só no período que a uva está basicamente madura. Vale o investimento, porque a gente colheu todas as uvas sadias, nós não foi preciso usar nada de veneno, nós não usamos isca, não matamos uma abelha sequer, um marimbondo sequer, nada. Quer dizer, tu preserva, tu tens a questão ambiental, fica totalmente preservada. É possível ter todo dia na mesa uma fruta nova, gostosa. É uma questão de planejar, procurar. Nós estamos aí à disposição. Podem nos entrar em contato com o escritório da Ipagre do Rio do Oeste. O Irineu estará à disposição para jogar milhares de informações. Eu acho que essa experiência, essa coisa boa que a gente tem aqui, a gente está disposto a realmente a multiplicar, a colocar. Eu acho que o principal é a pessoa decidir, não, eu quero ter fruto o ano todo. É uma questão de planejar, de procurar, de conversar. Com todas essas dicas deixadas pelo Irineu, você certamente vai ter o prazer de saborear frutas assim, colhidas na hora. Experimente, diversifique o seu pomar caseiro e tenha sempre à sua mão uma rica e diversificada salada de frutas. Fique ligado no Panorama Regional. Inspeção unificada. Cerca de 2 mil produtores de queijo artesanal serrana, na Serra Catarinense, têm uma nova opção na busca para saírem da ilegalidade na venda do produto. A criação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, pretende unificar a inspeção municipal, estadual e federal, idealizado pela Associação dos Municípios da Região Serrana Amores. O SUASA fará inspeção de produtos de origem animal e vegetal nos 18 municípios da Serra Catarinense. A legalização e comercialização desse queijo, que há tempos é buscado pela Epagre, que elabora projetos e busca alternativas à viabilidade econômica e manutenção dessa cultura centenária na região. Então, de acordo com o engenheiro agrônomo da Ipag, coordenador do projeto Queijo Serrano, Dr. Ulisses de Arruda Córdoba, com a implantação do SUASA na região, será possível viabilizar a inspeção de queijarias nos municípios. A intenção não é apenas legalizar o queijo serrano, mas fornecer um item com segurança alimentar que o mercado quer com qualidade exige. A produção de queijo não pode ser feita em qualquer local e para mudar isso a EPAGRE buscará recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, através então, do SUMAS. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.